Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg. Bom dia. Argentina e Brasil são as duas maiores economias da América do Sul. E são também dois dos principais motores para acordos de integração comercial da região, como o Mercosul. Para se ter uma ideia, de acordo com dados do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, os dois países juntos representam 2/3 do território, da população e do PIB sul-americanos. Em termos bilaterais, a Argentina é o principal destino das exportações de produtos manufaturados brasileiros. Em 2013, por exemplo, num dos pontos mais altos dessa parceria comercial, o fluxo de exportações do Brasil para a Argentina chegou a 19,6 bilhões de dólares. Na política, a parceria também sempre pareceu robusta. Nos governos Lula e Dilma, no Brasil, e de Néstor e Cristina Kirchner, na Argentina, os dois países penderam com decisão para a esquerda. Já com a chegada de Maurício Macri e de Michel Temer à presidência, a guinada foi em direção ao conservadorismo. Historicamente, no entanto, o desempenho econômico argentino tem sido muito desigual, com um crescimento econômico elevado, muitas vezes com recessões. Agora, no começo de junho, por exemplo, o governo argentino assinou um acordo de 50 bilhões de dólares com a FMI e terá que cortar na carne para cumprir o que foi acertado com o fundo. E mesmo que não tenha que tomar remédios amargos como os hermanos, o Brasil também está longe de vivenciar uma estabilidade econômica. Diante disso, como fica a parceria econômica e política entre Brasil e Argentina? A balança está pendendo para algum lado ou os dois países estão, por hora, em um barco à deriva? Justamente para falar sobre a crise na Argentina e as consequências disso para o Brasil e para o bloco sul-americano, o Diálogos na USP recebe hoje o jornalista Luiz Roberto Serrano, da Superintendência de Comunicação Social, que dividirá a bancada comigo, e os professores Alberto Pfeiffer Filho, coordenador do GACINT, Grupo de Análise de Conjuntura Internacional da USP. Professor, bom dia. Bom dia, um prazer estar aqui. E Fernando Botelho, professor do Departamento de Economia e Contabilidade da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP e pesquisador nas áreas de Economia Internacional e Desenvolvimento. Professor Botelho, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Serrano, vamos lá. Professores, antes de mais nada, colocar para os senhores essa situação Brasil-Argentina, essa dualidade que nós vemos aqui, grandes parceiros, grandes países importantes na América do Sul, a crise de um pode influenciar na estabilidade ou numa menor instabilidade do outro? Quer dizer, para onde um pender, o outro pende junto? Professor Pfeiffer. Brasil e Argentina compartilham de uma relação que pode ser caracterizada como de interdependência simétrica. Dependem-se mutuamente, sendo muito maior a dependência argentina em relação ao Brasil do que brasileira em relação à Argentina. Para alguns setores da economia brasileira, para alguns setores da indústria brasileira, o mercado argentino é muito expressivo, porque a partir da instituição do Mercosul houve uma preferência comercial, né? Tarifa zero para o comércio de alguns tipos de manufaturas, em tese para todas, e o Brasil conseguiu alcançar o mercado argentino em condições vantajosas vis-à-vis outros países. Em especial para o setor automobilístico, para o setor de calçados, para o setor linha branca, de geladeiras, fogões também, né, que linha marrom, enfim, eletrodomésticos. Então, a Argentina é um consumidor tradicional dessas exportações brasileiras, e quando o país está em crise, há uma recessão lá, essas exportações, que só são competitivas no Mercosul, basicamente, né, porque temos a tarifa zero, elas caem e causa algum efeito nessas indústrias. De outra parte, quando a Argentina está num processo de crise financeira, como é o caso agora, e o empréstimo de stand-by do FMI tenta mitigar esse problema, há uma percepção dos agentes do mercado financeiro global de que há conexões. Né? E como muitas vezes a aferição dessas conexões não é muito acurada pelos gerentes de portfólios globais que vão para os países emergentes, saem da Argentina, esses capitais, e saem do Brasil também, né? Então, sim, há um risco de contaminação, mas quando se verifica a diferença quanto às características de cada um dos mercados, isso não permanece. Não é verdade, professor Fernando? Aparentemente, pelo menos, a nossa economia é mais robusta, né? Ela é um pouco mais, ou talvez até bem mais, densa para não se deixar contaminar, como a economia argentina, que aqui a qualquer espirro vira uma pneumonia. Isso é correto, acho que a realidade reflete bem, acho que o professor Pfeiffer colocou alguns pontos aqui bem importantes. A Argentina, ela representa um mercado importante para o Brasil e vice-versa. Uma parte da recuperação da atividade na Argentina deveu-se à recuperação do Brasil. Então ele se retroalimenta, há uma integração de cadeias produtivas nessas áreas que ele mencionou, automobilística, eletrodomésticos, principalmente. Então é uma economia que tem um impacto direto no Brasil e existe esse efeito, né, dessa contaminação de via, esse contágio que acontece quando há uma crise na Argentina, a percepção se espalha um pouco para o Brasil. Agora, a economia brasileira, ela padece hoje de alguns problemas que são comuns, são muito semelhantes à situação da Argentina. Ambos os países passaram por um ciclo populista, sim, de expansão desenfreada e irresponsável, que é um risco do muito gasto grande, público, né? Muito grande, e vem nesse processo agora de recuperação. Mas a economia brasileira, neste momento, tem fundamentos muito melhores que a economia argentina. Então, é improvável que esta crise na Argentina ela se espalhe em grande medida para o Brasil. Fernando, tem uma diferença crucial. A economia argentina é dolarizada. As pessoas poupam em dólares, as pessoas fazem contas em dólares, os ativos, imóveis, carros são precificados em dólar. Não é o caso do Brasil. Além do que, nós temos reservas impressionantes, né, para o tamanho do nosso PIB. Nossas reservas chegaram a 380 bilhões de dólares. Andamos gastando um pouco nas últimas semanas. Mas é um colchão e tanto, né? Enorme. Né? Nos garante uma solidez, né? E isso não é o caso da Argentina. A Argentina passa por uma crise da conta de capitais já há vários anos, né? Apelou para a China para financiar no final do governo da Cristina Kirchner. E agora, com o presidente Macri, que é um presidente de linha mais liberalizante, houve uma expectativa de que ele conseguiria arrumar as contas públicas e recuperar as reservas, mas isso não aconteceu. Mas eu acho que aí o presidente Macri, ele adotou uma linha gradualista de reversão da crise na Argentina. Porque ele encontrou uma inflação altíssima e descontrolada. E mascarada, né? E também as tarifas públicas comprimidas, totalmente falsas em relação ao que devia ser real. Só o choque de tarifas já foi um grande peso para a população, né, para cobrar coisas em termos reais. E a inflação, por esse gradualismo, não recuou tanto. Está em 25% ao ano. E esta opção pelo gradualismo é que impediu de se superar a crise fiscal mais rapidamente, não seria por aí? Eu acho que essa é uma avaliação muito apropriada, e eu acho que a percepção do mercado, os agentes do mercado, os gerentes de portfólio, como o professor colocou, acho que vai um pouco por esse lado. Então o Macri assumiu com uma economia em frangalhos, uma economia que foi destruída durante mais de 10 anos pelo casal Kirchner. As tarifas muito comprimidas, os subsídios para gás, para eletricidade, consumiam uma boa parte do orçamento do governo, que tinha déficits primários colossais, né, uma dificuldade muito grande. E o Macri conseguiu, em parte, reverter as expectativas. Porém, acho que tamanho desafio, ele optou por um caminho mais gradual, até porque ele teria eleições agora, que foram no ano passado. Exato. Que era importante que a Kirchner não fosse eleita senadora, não foi em primeiro lugar, pelo menos, né? Está em segundo, mas enfraquecida. Então, ele adotou esse caminho e realmente não se mostrou, o ajuste que ele propôs não se mostrou suficiente diante dos desafios que ele tinha. Então, em parte, a economia argentina agora sofre como consequência disso. Uma parte da crise tem razão na Argentina, diria que uma boa parte dela, Agora, a gente tem que ver que desenvolvimentos na economia mundial, nos Estados Unidos em particular, afetaram todos os mercados emergentes. E a Argentina não passou incólume, nem o Brasil. Eu sempre digo que a história aqui é a culpa do engenheiro que construiu a casa sem teto e choveu. Então, a culpa é da chuva e do engenheiro. Temos que separar as duas partes aí. Certo. O paradoxo aqui é que, anedótico aqui, foi o presidente Perón que cunhou uma frase, né? Na política, você toma o poder, é como tocar violino, você toma o poder com a mão esquerda e toca com a mão direita. E o presidente Macri tomou o poder com a mão direita, mas começou a tocar um pouco à esquerda. É o violinista canhoto. Exato, né? É o violinista canhoto. Então, ele não foi... A expectativa era de que ele viria com medidas de choque, recuperando os preços das tarifas públicas, né? Atraindo investimento externo, recompondo as reservas, contando com as exportações, né? Os preços das commodities continuam em patamares bons, né? Então, mas não foi isso que aconteceu. O gradualismo, ele não quis atacar muito os salários, enfim... não funcionou. Então agora ele está diante de um dilema terrível, né? Agora ele vai ter que aprofundar as medidas, comprometer-se com o FMI, vai ter que fazer ajustes muito agressivos. E são impopulares, né? Exatamente. Extremamente impopulares. E virão eleições proximamente, né? Quer dizer, e dentro dessa questão da impopularidade, quer dizer, são remédios amargos que devem ser tomados, mas, como o senhor lembrou, vem a eleição aí pela frente. Como fica... E nós temos vivenciado isso aqui no Brasil também, né? Por mais, com todos os baixíssimos índices de popularidade do nosso presidente. Como fica um governante que tem que tomar essas decisões em prol de uma economia mais saudável e de um futuro mais saudável diante da eleição? Com uma população que estava acostumada com a mão na cabeça. Não tem que pensar nisso. Né? Os governos Kirchner... Tanto o Néstor quanto a Cristina, os dois governos seguraram muito a situação em prol dos descamisados, né? Ou tentando pensar nisso. E como é que fica? Como é que um governo toma esse tipo de decisão sem ficar ainda mais impopular? Veja só uma observação. A eleição do Macri não estava certa que ele conseguiria vencer o kirchnerismo. Mas a eleição do Macri foi propiciada principalmente pela divisão do peronismo. Verdade. O peronismo se dividiu em três ou quatro. Está fragmentado, né? Muito fragmentado. E ele, a partir da base da prefeitura de Buenos Aires, conseguiu ser eleito. A questão aí que você está colocando, até que pontos ele vai ter uma oposição mais unida para enfrentar e para tirar proveito eleitoral numa situação Exatamente. Difícil da economia. Que precisa ter solução, né? Mas não é uma solução simples, não é uma coisa agradável. Não, de fato não é, o ajuste não é. Essa convalescência ela não é nada agradável. Ele conseguiu, nessas eleições legislativas, ainda manter uma maioria. Sim. Ele tinha, pelo menos até antes da crise, alguma popularidade ainda em patamares bem aceitáveis. E ao contrário do nosso presidente, ele foi eleito com uma agenda de reformas. Então ele traz uma legitimidade que falta no Brasil para conduzir uma agenda mais dura de ajuste. Isso, de certa forma, tem más notícias para o Brasil, para a Argentina e para a América Latina como um todo, que esse ciclo perverso de populismo, né, que gera crises que são superadas depois com muito sacrifício, só que em virtude de fazer frente a esses desafios, os governos ficam impopulares e que os populistas são eleitos novamente. E o ciclo se reinicia. Então, acho que falta, talvez para o Macri, e certamente no Brasil, quando a gente acompanha mais, falta essa capacidade de comunicar para a população quais são os problemas. É isso aí, perdão, Fernando. É que... Isso, o próximo governante nosso, seja quem for eleito agora no final do ano, vai passar por isso, né? Vai passar por isso. Vai ter que passar necessariamente por isso, seja ele quem for. Macri ainda é um presidente popular, ele perdeu... Vi os índices que dizem que ele tem 36% de aprovação, perdeu 9 pontos percentuais a partir da crise. Né? Soltando o rojão, né? Ele tem, vamos dizer, tempo para fazer um... O Fernando foi perfeito aqui. Comunicação é essencial. Sem indicar dúvida. Que o sofrimento agora... representará uma recuperação num médio prazo, num prazo aceitável. Né? As eleições serão em 27 de outubro de 2019, então ele tem um ano e meio para, contando com esse empréstimo do FMI, organizar as relações da Argentina com o mundo, né? Vamos lembrar que a Argentina estava fora do sistema financeiro internacional. Lembrar que a Argentina deu calote no FMI. Deu calote, exatamente. Tem que lembrar disso. Deu calote no FMI, deu calote nos credores privados, os casos foram para tribunais em Nova York, a Argentina foi condenada. Era um país... Era um páreo na comunidade econômica mundial. E isso foi recuperado. Maurício Macri conseguiu trazer a Argentina de volta, mas não fez o trabalho completo. Agora ele tem que completar. Vai perder prestígio, popularidade, mas tem tempo para recuperar. Tá, nesse tempo para recuperar, o que precisa ser feito? Quer dizer, porque a Argentina... Ajuste fiscal. É o ajuste fiscal, né? É. Que é, acho que é... É isso. É a pedra de toque, né? Como seja aqui, né? Exatamente, aqui. Seja aqui, seja lá. É. Que é, mas o quanto disso... Mas antes de fazer ajuste fiscal, me corrija se eu estiver errado. Há que haver, voltando à palavra que vocês usaram agora, comunicação, um convencimento da população, né? Tem que convencer que isso é importante, porque vai doer no bolso. É, convencer a população, os congressistas, né? Ele vai precisar do apoio do Congresso, do Poder Legislativo. Mas, além disso, ele vai precisar comunicar para o meio externo que os investimentos que vão recuperar, porque a questão das tarifas na Argentina não foi só o subsídio que provocou um desajuste fiscal, ela inibiu o investimento. Então a Argentina, nós nos lembramos, passou por crise de energia, né? Houve a privatização da empresa petrolífera lá nos anos 90, no tempo do Menem, depois ela foi estatizada e não houve investimentos correspondentes. Então toda essa equação... Ela combina ajuste fiscal, boa comunicação, habilidade política e atração de capitais externos. E uma agenda de melhoria no ambiente de negócios. O que seria isso, professor? Novamente, basicamente você tem que respeitar contratos. Você tem que ter regras boas e claras. Você não deve interferir muito em contratos entre partes privadas. É fundamental manter essa questão do realismo tarifário. São setores regulados e tem que ser mesmo, mas você tem que manter tarifas competitivas que permitam que haja investimento, que você mantenha uma rentabilidade aceitável para essas concessionárias de serviço e que elas se sintam estimuladas a investir na prestação do serviço. E estimular o investimento privado, seja do próprio argentino e principalmente do exterior. A gente ainda tem uma janela muito pequena de bonança, de excesso de capitais no mercado internacional. Então, os países emergentes, Brasil, Argentina, México e diversos outros países aí, têm que se preparar para receber ainda esses investimentos, que é o que vai alavancar o desenvolvimento desses países. Por que que o argentino gosta tanto do dólar? É isso que eu ia comentar agora. Quer dizer, só complementando, né? Tem que ver também, tomar cuidado com o que você falou das medidas, e não gostar do dólar, as medidas artificiais, como a dolarização que o Menem... Ele gosta do dólar. Não confia no peso. Não, ele não confia no peso e tem a questão da paridade do dólar com o peso, que estourou a economia argentina. A resposta rápida é essa. Ele gosta do dólar porque ele não gosta do peso. Exato. Ele não gosta do peso. Eu acho que em diversos momentos o cidadão argentino foi ludibriado pelo governo. Ele acreditou na moeda local, no peso, no patacão, no qualquer que seja a moeda. O austral. E ele foi traído. Em algum momento houve um descontrole monetário e o valor daquele dinheiro que ele tinha, onde ele acumulou o seu patrimônio, perdeu o valor muito rápido. Então ele não confia, precisa se recuperar. Isso daí é um processo que deve levar, inclusive, gerações. E o dólar não é traidor, né? Hoje não sabemos um futuro, mas até hoje não. No governo de Carlos Menem foi instituída a paridade, né? E a conversibilidade. Isso. Você podia usar dólar ou peso, né? Era o peso na época. O peso depois foi austral, não? Austral, enfim. Essas mudanças. Exato. Mas enfim, era uma unidade monetária local por um dólar. Isso. E você fazia transações na rua com as pessoas. Você pagava em dólar. Pagava em dólar. Era conversibilidade livre e completa. Mas o que aconteceu? Não houve um acompanhamento em termos de produtividade das reformas microeconômicas que possibilitasse que aquela paridade fosse mantida. Então abriu a produtividade do mundo em relação à Argentina, principalmente com a entrada da China, né, como grande deflator das manufaturas mundiais, e aí a Argentina não conseguiu mais sustentar aquela paridade. E houve uma crise. Bom, essas crises são resolvidas, em geral, de um jeito: hiperinflação. Tá? Na hora que a âncora cambial estoura, você vai ter inflação. E inflação na Argentina não é para iniciantes. Não, é grave, sempre é séria, né? E sempre é desestabilizante, desestruturante no plano político, no plano social. Como acabou sendo, né? Acabou sendo. É. Os presidentes renunciam, saem corridos, enfim, de helicóptero, né? Como o De La Rua saiu. Exatamente. Assim. É, Raul Alfonsin, que renunciou antes do término do mandato por causa da hiperinflação, e aí vem Menem dar jeito nisso, mas esse, o drama argentino, né? O grande tango argentino é exatamente isso. Crise cambial, crise fiscal, hiperinflação, desestruturação política e social. É só, pegando nesse ponto do Alfonsin, lembrar o ouvinte, o Alfonsin estava com uma inflação totalmente fora de controle e o Menem, que tinha sido eleito pelo partido peronista, ele é da direita do peronismo, né? Que o peronismo tem várias facções da esquerda. Acho que todos são peronistas, na gente, quase todos. É, exatamente. E aí ele ia tomar posse só 5 meses à frente. À frente, né? E o Alfonsin não tinha nenhum instrumento, nenhuma mais credibilidade para controlar a inflação. E renunciou ao governo e passou para o Menem, que antecipou sua posse em 5 meses. É um raro exemplo de um presidente da República que olha o país, olha as suas condições políticas para tocar o país, chega à conclusão que não dá mais e passa o poder para tentar ajudar o país a se recuperar. É um exemplo que raramente é seguido. Sem dúvida. E só lembrando para o nosso ouvinte também, já que são coisas do século passado, Raul Alfonsin foi o primeiro presidente argentino eleito depois da ditadura militar, depois da queda da ditadura militar na Argentina, eleito em 83. Né? E que deu uma bela lição. Né? E que foi muito importante na estruturação da integração regional. Sim, aqui no Cone Sul, né? O Mercosul começa justamente com Raul Alfonsin, com o Sarney. E que foi muito importante porque essa nossa relação, que hoje é uma relação de interdependência, é uma relação salutar do ponto de vista econômico, já foi uma relação de tensão, de disputa bélica ou não propriamente bélica, mas, enfim, não no século passado. É uma metafórica, né, professor? Mas mais importante de tudo é que com a distensão do relacionamento entre Brasil e Argentina, e também Paraguai e Uruguai, se conseguiu compatibilizar o uso dos recursos hidroenergéticos e logísticos da Bacia do Prata. Foi o que viabilizou Itaipu, Iacyretá, Córdoba. Então, passou um outro acordo nesse sentido, né, no Bacia do Paraná, não é? Rio Paraguai, que está agora para ser costurado entre, ou estava sendo costurado entre o Macri e o Michel Temer. Os militares argentinos, à época, temiam que o Brasil abrisse as comportas de Itaipu e inundasse Buenos Aires. Exatamente. A coisa chegou nesse nível de construir uma usina abaixo, né? A Iacyretá, eles diziam que ia prejudicar a construção de Iacyretá, então havia uma tensão por aí. Eram militares que não tinham o que pensar de certo dos dois lados. Felizmente estão afastados da política hoje nos dois países. Ainda bem, quer dizer, deixa a coisa para os profissionais, como o professor Pfeiffer falou, que a coisa na Argentina é séria, a inflação na Argentina é séria, é coisa de profissional. Como você se brincou, no Brasil é para profissionais, nesse caso a Argentina também, né? Não é para iniciantes. Não é para iniciantes. Começa a dizer. Exatamente. Nesse caso, professores, a Argentina, também o Brasil, mas como nosso foco hoje é a Argentina, lá para refletir aqui, ela está sendo tratada, a economia, a política está sendo tratada, estão sendo tratados por profissionais ou por não iniciantes? Bom, agora vem o pessoal da FMI, né? Agora tem exatamente. Veja, eu acho que não era um problema de baixa qualidade dos quadros técnicos. Não. Você acha que não, Fernando? Não, eram pessoas bastante competentes. Exatamente, né? De boa qualidade. Sim, era um problema técnico. Não, era um problema da decisão política. O presidente preferiu manter-se popular na expectativa de que as reformas, o que o gradualismo daria jeito. Sim. E não deu jeito. Não deu jeito por causa da questão cambial, principalmente da questão fiscal, já falamos aqui. Agora, daqui para diante, além de ter quadros técnicos capacitados, vai ter as cláusulas do acordo de stand-by com o FMI. Então, ou cumpre aquilo, ou o dinheiro para de vir. Como é que a Cristina Kirchner tentou escapar da gravíssima crise que ela teve no final do governo dela? com acordos com os chineses. Não sei se vocês acompanharam isso. Sim, quer dizer, houve linhas de financiamento, mas isso foi à custa do empenho de diversos recursos naturais argentinos para os chineses. Né? O grande jazidas ali de xisto, né? do folheiro, lá, Vaca Muerta, recursos energéticos. Houve até cláusulas de defesa e segurança, satélites. E, bom, esse tema todo ficou paralisado durante o governo Macri, que se aproximou, dizem que é amigo pessoal do Donald Trump, né? Então, aí, uma consideração de natureza mais geopolítica entrou em cena, né? Então, quem foi o grande financiador e poderia ser um grande financiador é a China. A questão é, Macri vai querer reabrir esse canal de negócios com a China para refazer a capacidade de investimento em infraestrutura, nas necessidades para baratear a safra e as exportações argentinas, ou não? Eu acho que essa vai ser a chave para se verificar se a Argentina tem uma perspectiva de crescimento ou se apenas vai fazer um ajuste fiscal e se manter com crescimento baixo. Olha, eles podem vir aqui no Brasil tomar umas aulas com o Delfim Neto, que o Delfim Neto era especialista em pedir o waiver, perdão, para os acordos do FMI não cumpridos. Não cumpridos, é. De ano em ano ele ia lá para. Ele ia ir empurrando com a barriga. Batia no peito, minha culpa, meu Max, sua culpa. Mas, de certa forma, é importante lembrar: o FMI simplesmente vai sempre lembrar constantemente os argentinos do dever de casa deles. São coisas que eles deveriam fazer de qualquer forma, com ou sem. O FMI, de certa forma, na mesma medida que o Brasil, a gente deve fazer essa lição de casa com ou sem apoio do FMI. É uma coisa básica que tem que ser feita. Eu sempre tenho a impressão que as coisas na Argentina elas são um pouco mais radicais do que no Brasil. Esses ciclos de depressão e de euforia, eles são sempre mais intensos que os brasileiros. Mas acho que deixa importantes lições para o que pode ser o Brasil nos próximos meses. Perfeito. Bom, a gente vai voltar a esse assunto, vamos continuar conversando sobre o Brasil e a Argentina, mas o Diálogos na USP tem que fazer um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida. Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.